Às vezes fico pensando e se eu me jogar. Uma longa estrada e muita gente sem acreditar. Não dá pra adivinhar o futuro, parceiro. Muito rap sem amor, muito rap pelo dinheiro. Acendo o isqueiro e faço o verde queimar. Pensando na minha vida, pelo rap eu vou lutar. E sem pensar no que eu vou ganhar em troca. Muito menino novo achando que é bonito pagar de maloca. Eu sei que vai ser foda nesse ramo crescer, mas quando escrevo eu sei que é MC que eu quero ser. Arte de rock, muito cidadão não dá valor, mas tô nem aí pra fama, eu escrevo por amor. O único sentimento que me fez mudar, a cada rima um novo pedaço pra conquistar. Muita gente botando fé, muita gente pra criticar. E se eu cair, eu sei que poucos viram levantar. Eu gosto de falar o que tem acontecido. Nostalgia, mente vazia, deixa a vida sem sentido. É muito pé fedido, reclamando de chulé. Tem voz na caminhada só pra testar tua fé. Tem que ser guerreiro, nunca desacreditar. O caminho é grande e eu não paro de andar. Pensamento leve, pensando na minha paz. Buscando meu futuro sem olhar pra trás. Cada linha um alívio, cada verso um sentimento. Um objetivo, não paro pra pensar no tempo. Suas intenções eu já não consigo adivinhar. Mas Deus tá comigo e ninguém vai me parar. E ninguém vai me parar. Seguindo o meu trajeto, de casaco como terno. Um jeito tanto cético, atlético não. Cafajeste sim, vivendo minha vida. Evito pensar no fim, é que o que tenho de loucura traduz a felicidade. Poesia vira arte, completando a malandragem de um maluco singular, com sonhos de voar. Ser livre pra viajar, parar em algum lugar. Tipo Kuna, ia lá conhecer uma nativa e talvez ficar por lá. Ia ser do caralho, que história de vida. Pena que nasci humano e de Ásia só a brisa. Mas tudo bem, não tenho nada a reclamar. Se tenho inspiração, já é ideia pra nós trocar. Escolher alguns beats, beber alguns drinks. O café já tá na mesa e hoje vai ter mais um brinde. Ixi, tranquilidade que jaz. Vê os brother e as gata tudo aqui reunido em uma só paz. Sem os que traz pra trás, sem nem o que querer mais. Tá de boa com o mundão, ou coisa bela demais, né? E se desse pra escolher como tu devia ser, era tudo isso aí que eu acabei de descrever. Pode crer. O segredo de viver tá em deixar a vida lhe levar. Sem medo do amanhã, todo dia vai passar. Queria ver o mar, queria ver o sol raiar. Enfim, poder cantar e assim me expressar. Cabeça fica louca com esse vai e vem. Na vida sempre esquivo do que não veio pro meu bem. O único passado que eu me lembro muito bem. Inédito presente que eu almejo desde jovem. Construir meu próprio império é tudo que eu quero. Ter a vida que eu desejo, sem medo do que espero. Ter o meu próprio castelo e nunca mais ficar no zero. Ter ao meu lado a princesa do sorriso mais sincero. E se eu fosse escolher o que queria, diria utopia. Rimar é minha vida e não faço com afazia. Só quero tá na paz, tá feliz no dia a dia. Não importa o que aconteça, vou viver com maestria. Só sei que no final não me arrependo do que fiz. Só de algumas vezes e que hesitei em agir. Hesitei em agir. Ha! E quando as ondas aumentarem e o tempo fechar, eu tô nem aí, vou é me jogar no mar. Livre pra agir e livre pra pensar. Um dia eu sei que a vida vai me recompensar. As tempestades já não assustam mais. Os maros da poesia, tamo correndo atrás do que uns chamam de utopia. Talvez uma magia ou estado de loucura, realizando o sonho que estamos à procura.